Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e ainda na torcida por Senhor dos Anéis. Que beleza, meus queridos, tudo certo, Borbs? Aqui o cara que já sabe quem vai ganhar o Oscar. Eu sou o Júnior de Filho e pra mim o Oscar é aquele que sabe fazer chua. E eu sou Maurício Saldanha e eu quero ser um milionário. Fala galera, meu nome é Marcelo Forlani e eu tenho um tênis verde, um azul, um vermelho, um cinza. Aqui é Azaghal e eu estou torcendo para Clint Eastwood, melhor ator, Walt Kowalski. Porra, muito bom. Get off my lawn! Porra, é muito bom isso. Excelente, estamos juntos. Olha só que reunião bombástica, Azaghal. Temos Jovem Nerd, Judão, Rapadura Cast, o cinema com rapadura, cabine, celular e omelete juntos no mesmo podcast, caralho! Chua, chua, chua! A nossa reunião anual para falar sobre o Oscar, porque cinema não é só blockbuster, Homem-Aranha, etc, né? É, existem muitos bons filmes que nós devemos ver e nós vamos falar sobre eles e apostar aqui, casar no chão, quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar o Oscar. Certo, e-mail. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia, logo de entrada. Recebemos mais um presente essa semana, Azaghal. Seu Francisco, o filme. Sim, é verdade, mandaram para nós. Agradecimentos ao João Carlos Vasco, que fez de presente pra gente, nas suas horas vagas, uma animação da mega boga história de Sr. K. Aquela viagem fatídica para o carnaval. Fui Recife. No Nerdcast número 52, aí no post tem o link do vídeo, se você ainda não viu, pelo amor de Deus, veja. Na portuguesa eu já tinha até falado sobre isso, né? Que seria legal ter trechos do Nerdcast dramatizados. Ou representados em vídeo e tal. E aí, nosso querido amigo teve estalo. E se você se sentir estimulado a animar ou desenhar qualquer coisa de outras histórias da Nerdcast, por favor. É, pode ser uma animação 2D, 3D, pode ser uma sobreposição de imagens como ela na Gaga de Lhéus. É, exato. Mas são, né, se ficar legal, a gente coloca. O João, o Carlos, ele tava empolgado em fazer o Clube da Luta e Azaghal, o Sr. K. Seria engraçadíssimo. Mas aí aquele 3D tem que ficar um pouco mais rápido. É, exatamente, né? Segundo recado, Nerdcast 150 olha está só. Chegando. Não acredito. Veja você, quem diria um dia... 150 Nerdcast. Que esse negócio ia tão longe. Então vai ser o nosso programa tradicional de sempre. É um bom Nerdcast para apresentar a pessoas que não conhecem, porque nós vamos pegar os melhores momentos. E o que nós queremos de vocês, nerds, é o seguinte: que mandem os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts. Isso. Do 101 ao 149. Exato. Né? Mandem aí os seus melhores momentos, de preferência com o timeline, por exemplo. Ah, isso vai ajudar bastante, viu? Nerdcast 122, tem um negócio engraçado. Aos 23 minutos e 50 segundos. Exato. Aí ajuda pra caralho. É, exatamente, muito. Vai ser divertido esse Nerdcast. Muitos e-mails sobre o último, né, que é sobre Operação Valkyria e a trama de 20 de julho. É, teve bastante gente assustada perguntando assim, ué, mas não ia ser um Nerdcast sobre Sexta-feira 13? Ia mesmo. Na verdade a gente gravou, mas como ele ficou com 2 minutos... Que a gente fala, é um zumbi que mata adolescentes seminus. Não, porque, por exemplo, a própria Sexta-feira 13, ela tem esse negócio, né? Ó, Sexta-feira 13, né? Isso, eu acho que isso surgiu lá porque eles exterminaram os cavaleiros templários, né? Mataram todos os templários lá que sobraram numa Sexta-feira 13. E ficou com esse dia, né? Marcado. E aí o que acontece toda Sexta-feira 13? Nada. Nada? Nada acontece. Nada acontece, cara. Assim, o máximo que acontece é uma festinha, fantasia e olhe lá. Se caísse um avião toda Sexta-feira 13, ia ser uma coisa, né? Tinha dois filmes estreando de interesse nerd. Sexta-feira 13, o remake e Operação Valkyria. Pô, qual é o tema mais interessante? Dentro desse aspecto das pessoas que ficaram, meu Deus, né, de que é Sexta-feira 13, recebemos um e-mail de Davi Neto, de São Paulo, dizendo aqui, profissão juiz, Azaghal. Cara, isso é aquele negócio... Eu até comentei no Twitter essa semana. Tem pessoas que sempre perdem a oportunidade de ficarem caladas. Então, olha só. O Davi Neto falou o seguinte. Pelo amor de Deus, o que foi que deu na cabecinha oca de vocês, nerds? Ele é juiz, atenção. Já passou um bom tempo desde que vocês fizeram o Nerdcast realmente interessante. Eu passo a semana inteira esperando pelo Nerdcast e quando chega na sexta, vocês me decepcionam com assuntos cada vez menos interessantes. Ok. Operação Valquíria? Quem é que está interessado no que aconteceu antes de todo mundo nascer? Ótimo. Faça-me o favor de voltar com o Nerdcast sobre desenhos animados, RPG, quadrinhos, filmes e outras coisas realmente interessantes, interessantes, interessantes. Se não, processo vocês por atentarem à minha inteligência. Processo indeferido. Cara, olha só. É só isso que eu tenho pra dizer pra ele, esse cara é juiz mesmo, cara. Isso explica muita coisa sobre o Brasil. Se esse cara é juiz, eu sou rainha da Inglaterra. Ai, meu Deus do céu. Bom, não tem nem que comentar o e-mail dele, né, meu querido? Tiago de Moraes Pinto. Olá, queridos nerds. Venho através deste e-mail comentar a experiência de se ter um olho de vidro. Olha aí. Olha só, a gente comentou. Uso uma prótese ocular de vidro no olho direito. Isso desde meus primeiros dias de vida. E ele diz que não nota se alguém está olhando para o olho de vidro dele. Ah, mas será? Ou ele diz assim, ou vai ver que olham, mas eu já me acostumei. Nem lembro que uso a prótese de vidro no meu dia a dia. Ai, ai. Agora, assim, Thiago de Moraes Pinto. Cara, já sei. Eu vou te fazer um pedido pessoal. Larga o olho de vidro e adote o tapa-olho, cara. Você vai ser um cara muito mais sinistro. Eu não sei a sua idade nem onde você mora, que você não disse. Uhum. Mas eu acredito que você não seja um cara velho. Cara, vai ser irado. Porra, se eu tivesse essa condição de ter que usar um olho de vidro, uhum, eu só usaria nas seguintes hipóteses. Uhum. Um, olho de Sauron. Dois, olho de Tandera. Ah, isso é foda. Né? Isso é foda. Não tem outras opções, cara. É verdade, é verdade. Muito talvez bom. Uma bola 8, quem sabe? Olha aí. Mas nada mais, cara. Tá aí as dicas pro Thiago, né, cara? Cara, ou você adota tapa-olho, uh-huh, ou você vai atrás desses olhos irados. Pô, maneiro, né, cara? Ou, de repente, um olho de Shinigami. Não tem esse negócio? Death Note, que você vê o tempo de vida que resta pras pessoas. Sei lá, pô. Tem um olho diferente também no Naruto, parece. Tem um carinha que tem um olho diferente. Aí, cara, as oportunidades que você tá perdendo. Várias oportunidades, né? Porra, cara, meu irmão. Vai que lança um desses olhinhos com bateria interna que brilha e o cacete, não é foda? Mas se tivesse um que fosse uma máquina fumadora, ia ser foda pra caralho. Puta que pariu. Pensou? Nilda Azevedo, 40 anos, Jandira, São Paulo. Jandira ou Jandirá? Será que é Jandirá? Whatever. No Nerdcast 148, logo no começo vocês falam sobre eugenia, que era uma teoria muito bem aceita no começo do século XX. Comprei um livro do Monteiro Lobato, intitulado O Presidente Negro. E qual foi a minha Monteiro surpresa Lobato, né, cara? Quando o tema eugenia é discutido. Nesse livro, Lobato simplesmente prevê os Estados Unidos que se torna a nação dominante do mundo, juntamente com a China. E um dos motivos dessa superioridade dos Estados Unidos seria uma política de eugenia amplamente aplicada, que eliminava doenças, problemas mentais e os gramáticos. Não, não, até então não, porque o ex-presidente, né, cara? Foda, né, cara? Porra! Mas como esse livro foi escrito na década de 20, muitas ideologias propagadas da época estão presentes, como a citada eugenia e o determinismo social. Cara, que impressionante, seu Monteiro Lobato. Ah, seu Jovem Nerd, ter tido uma educação humanística no começo do século XX significa que não teve estudo técnico. E muitos dos escritos humanistas defendem eugenia e superioridade das raças. Aristóteles defendia a superioridade racial dos gregos. Aliás, a mestiçagem era considerada abominável, pois diluía as forças da raça, entre aspas. E não só os alemães acreditavam nisso. Muita gente acredita nisso até hoje. Certo. Emerson Júnior, 17 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acompanho o site há pouco mais de 6 meses e já ouvi quase todos os Nerdcasts. Sobre este da trama de 20 de julho, eu ouvi umas 6 vezes antes de ver o filme. Nossa! O filme do Tom Cruise, Operação Valkyria. E eu vi mais uma vez depois de ter ido ao cinema. E provavelmente, por ter sido um Nerdcast histórico, ele não estragou o filme, era a bola. Se a história está nos livros, filme, né? De história não tem spoiler, pelo amor de Deus. Ele diz que quando viu o Tom Cruise pegar alguma coisa com a mão, ele lembrava do 3D. Ele só tinha os três dedinhos. E quando ele tava na toca do lobo, ficava procurando o carinha do Highlander. Ah, que ridículo. Você sabe que ele tava procurando o Duncan. Né? Duncan MacLeod, não. Porque o Connor. Connor não se prestaria a esse papelão. Exatamente. Ele continua, enfim, Steppenwolf ter os membros de madeira renderam ótimas piadas no Nerdcast. Porém, no filme, não há mãos de madeira. Nem dedos de madeira e nem cupins debaixo das unhas de madeira. O senhor Cruz se negou a usar, Jovem Nerd. Stauffenberg não tinha mão postiça? O Bryan Singer resolveu não utilizar isso no filme? O que aconteceu, ele te pergunta. Cara, esse meio me deixou muito perturbado, cara. Por quê? Eu fui ver o filme Stauffenberg de 2004. Certo. O alemão, que a gente comentou. E fazia alguns anos que eu não via, né? E ele não usava a mão de madeira. Opa, também. Opa. Ele usava uma metralhadora no lugar. Aí eu falei, caraca... Da onde eu meti na minha cabeça maluca que o cara tinha mão de madeira? Eu fui na internet procurar. Cadê a mão de madeira? O Stauffenberg usava a mão de madeira? Ninguém falando isso. Aí eu pirei, cara. Cadê a mão de madeira? E aí? Aí eu lembrei que eu vi recentemente um trecho de um filme da década de 50, alemão, que o Stauffenberg usava a mão de madeira, mas provavelmente por uma coisa técnica, né? Porque naquela época você não podia ficar com um braço gigante, né? Pô, você não podia botar um chroma key e tirar a mão do cara. Então, obviamente, eles fingiram que o cara tinha uma prótese. E papelão. Caralho, você é uma vergonha, cara. Ele não, provavelmente não usava prótese. Ficava com um cotoco mesmo. Que papelão. Ou uma metralhadora, nunca vamos saber. Sempre há essa possibilidade. Ai, foi canelado. Dr. Hartman, 31 anos, Aracaju, Sergipe, nosso velho Dr. Hartman. E aquele advogado? Advogado? Advogado. Dr. Hartman. Dr. Ele podia me esclarecer se alguém pode processar a gente por fazer Nerdcast que não sejam do tema que a pessoa gosta, como juiz. Lá em cima fala. Bom, esclareça isso, Dr. Hartman. Bom, e ele fala aqui, teve um episódio do Capitão Planeta... onde aquela cientista loura viaja no tempo pra dar uma bomba atômica pro Hitler. Que ótimo, né, cara? Os planetinhas viajam atrás da bruxa pra impedir. E como sempre, no clímax do episódio, eles chamam o capitão. É, isso me fode a mente. Por que não chama logo no começo? No início, né? É que nem no Godzilla. Todo mundo tem que se fuder, todo mundo sequestrado, aí chama um cara. Exato. E ele dorme abraçado no casco daquele navio gigante, né, cara? Ah, sim. Porque sim. Onde é que eles estejam no mundo, o Godzilla aparece. Exatamente. Aí o que acontece? Face a face com o Führer, com uma bomba atômica na mão, o capitão começa a passar mal. Olha só. A Linka, que era aquela lourinha da União Soviética, lembra da fraqueza do capitão diante de lixo e coisas radioativas e tal. E pergunta ao capitão se era aquele artefato nuclear que estava o afetando. Eis que o cristalino super-herói ecológico diz, não, é que o ódio deste homem é tamanho... E é pior do que qualquer lixo tóxico. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Tenham medo, ele diz, né? No final, o capitão joga bomba nuclear no sol, no melhor estilo Superman. Mas se nossas jovens cabeças não explodiram com isso, quando o exército aliado vem prender a vilã, e o Hitler fugiu, claro, encontram os planos da bomba nuclear e falam, vamos mostrar isso ao nosso presidente. Cara, eu aposto que os roteiristas desse episódio... Devem ter se achado, né, cara? Devem ter explodido em suas próprias cabeças de empolgação, né, cara? Ah, por último, sem esquecer, Fábio de Curitiba mandou um link muitíssimo interessante sobre fotos da Alemanha nazista em cores, Azaghal. Você vai se perguntar, ué, mas existia essa tecnologia de cores antes da Segunda Guerra? Existia, cara. Tá lá, era. Não era um negócio baratinho, não, mas existia. Não era. Mas você pode ver todas as fotos oficiais lá. É um arquivo histórico muito interessante. Clique aí no link e dê uma olhada, certo? certo. E vamos aos Academy Awards. ...81 anos de Oscar. Um senhor respeitável. Quem é que vai apresentar o Oscar? O Wolverine. Sério? Você tá de sacanagem. What? Tem o Wolverine. Da onde veio isso, cara? Cadê o Whoopi Goldberg, cara? É, faz parte da nova política do Oscar, né? E dar uma seriedade agora pro prêmio, acabar com a parada. Ih, caraca. Vai ficar mais sério do que tava, cara. Caralho. Sério chato, né? Eu vou ver o resumão depois, cara. Não, mas a pergunta é, o Hugh Jackman vai fazer piadinhas também? Ele já apresentou o Tony Awards, que é o Oscar do teatro, né? O credencia pra segurar a onda. Eu tô bastante curioso pra ver. Eu ainda preferia, teve um boato uma época, dizendo que ia ser o Rick Gervais, comediante inglês, do Extras, do The Office. Eu acho que eles não tiveram coragem, não tiveram culhões pra colocar o cara que ele... Exatamente. Ele ia ter que ser, tipo, arriscar muito. E o Oscar tá cada vez mais chato. Colocar o Gervais não ia dar certo. Boninho, o Boninho devia apresentar. Ou o Pedro Bial, né, cara? De falta. Boa noite, personagens da nave Oscar. Tá vendo, cara? Que inferno. Eu quero saber uma coisa. Basicamente, o Oscar dá uma olhada assim pra uns 10, 15 filmes, né? 5 com muita atenção e mais alguns que ficam na lateral com outras categorias menos importantes. Por que, que tem tanto filme bom aí que fica de fora? Por exemplo, um filme sobre a cegueira. Não tem nada, né? Antes do lançamento, pelo menos, era um forte candidato. E o que aconteceu? Não, é porque o Oscar é muito conservador também, né? Então teve várias cenas de estupros e tudo, aquela confusão toda, então eles decidiram... Não é o fato só de ser conservador, né, cara? O Oscar é extremamente comercial, né? Cadê o Speed Race, né? Não tá. Outro que foi esquecido pelo Oscar, o Advogado do Diabo, que acho que o filme do c... Nem mencionou. Que é a categoria? Melhor filme que o João Bernard gostou. Queria uma opção dela. Melhor overactor. Porra, cara. Todo ano o Pacino ganhou. Foi o ganhando. Último bom papel do Al Pacino, cara. O Kemi depois de ler, né? Disseram que é. Pô, tá aí um filme que ficou de fora que é muito bom, cara. O Oscar não gosta de dar bicampeonato pros diretores. Então os em Moscou já ganharam com onde os fracos não têm vez, então ele não vai dar de novo. É verdade. A questão é que o Oscar é um prêmio comercial pra caralho. Ensaio sobre a cegueira, de repente, não vai vender pra cacete no DVD depois de ganhar o Oscar. E sei lá, o lutador vai, entendeu? Foda-se o melhor filme. Não é isso que eles estão julgando. Eles querem vender. Pra você ser indicado ao Oscar, tem duas votações, né? A primeira é uma geralzona, que vai indicar os 5 caras que são indicados em cada uma das categorias. E aí depois vai ter uma segunda votação, que vai escolher o melhor dentre esses 5. E tem todo o lobby que rola por trás ali. Os caras gastam fortunas de dinheiro anunciando no LA Times, anunciando na Variety, anunciando no Hollywood Report, falando, olha só, lembre-se do meu filme quando você for colocar a sua indicação ao Oscar. Sim. Então, quer dizer, se você não tem dinheiro, não tem um lobby, você pode ser esquecido. Porque, na verdade, os votantes, os membros da academia, eles não têm a obrigação de ver os filmes, né? Mas também não tem a obrigação de votar. Chama, leva a galera numa limusine pra assistir o filme, só ele, assim, eles não têm obrigação. Eles são, tipo, mas é muito complicado. Imagina aí que tem 200 filmes na lista de possíveis indicados ao Oscar. O que é que acontece? Você nunca vai ver, nenhuma pessoa normal consegue assistir 200 filmes fortes, assim, a não ser o Pablo Vilasco. É complicado pro cara. Imagine que os membros da academia são profissionais. Então o cara não tem tempo de ver essa quantidade de filme. E provavelmente deve ter gente votante que vota em filme independente, filme de baixo orçamento, enfim, filme bom mesmo. Só que deve ser 2-3 votos perto dos outros. É. Será que Fernanda Montenegro votou esse ano? Categorias whatever. Documentário. Olha o Maurício. Melhor documentário aí, mal. Man on Fire, tá ganhando tudo aí. Mas cadê a porra do documentário? Você quer assistir agora? Não, eu quero saber cadê a categoria, tá aqui. Sem dúvida, Man on Wire vai ganhar esse filme aí do cara que é aquele maluco que gosta de trepar em cima dos negócios por um fio, por um cabo. O cara que já atravessou até as Torres Gêmeas, o cara já atravessou. Sei qual é. Sabe aquele cara Homem-Aranha que tinha aqui? Lembro dele, lembro. Trepava nos arranha-céu, é mais ou menos isso. Cara, na verdade, trepava não, ele escalava, né, no caso. Homem-Aranha escalava. Esse cara, na verdade, ele passa de um ao outro. Esse cara é ninja. Ele morreu, na verdade, né? E morreu como esse cara? Morreu trepando? Trepando e não passando? Morreu trepando agora. E o documentário curta-metragem? Daí, sem dúvida. dúvida, The Final Wind, é? The Final Wind. Mas é sobre o quê? O Zé Gotinha, não é? Pela foto ali que tá aparecendo. Pela foto. Gotinha, tu tá escolhendo com o dedo qual que tu vai apostar? Isso é bom porque a gente elimina essas categorias boring, né, cara? Melhor filme estrangeiro. Cadê essa dessa ótimo pista. Pula, melhor animação. Não, vale dizer. Do melhor filme estrangeiro é o Valsa com Bashir, né? Provavelmente o Oscar sempre dá alguma coisa que o Globo de Ouro já deu. Valsa com Bashir vai ganhar, sem dúvida. Uma animação assim fantástica de Israel. Vale a pena assistir. Estreia em março aí, dá pra todo mundo ver aí. Eu não vi, eu vi o trailer. Caraca, que filha da mãe. Nessa parada de melhor filme estrangeiro, por que que o Brasil não emplaca mais? É, não tem filme bom, né, cara? É foda. Não teve? Esse ano? Mas olha a quantidade de países do planeta Terra. Entendeu? Tropa de Elite não foi bom pra ir pro Oscar, por exemplo? Ganhou o Urso de Ouro em Berlim, por que não tá aí, né? Eu acho que é estranho também. Tropa de Elite foi o candidato brasileiro do ano passado. Exato, não, mas consegui... não foi, né? De qualquer forma. Desse ano era o último parado 174 lá, que é uma bosta, então realmente não tinha por que ser... Não, mas o ano que vem, se eu fosse, você dói. Então quer dizer que o problema dos filmes nacionais é que tem muito filme estrangeiro por aí. O Gomorra, que era um dos candidatos ao Globo, até o Globo de Ouro, ficou de fora, né? Uma surpresa. Todo mundo esperava que o Gomorra fosse indicado, né? Fosse até o ganhador, né? É sobre o que o Gomorra? É o Cidade de Deus italiano misturado com o Poderoso Chefão. Ah, me disseram que é muito bom esse filme. Né? É, eu assisti o repórter, aquele que resolveu abrir todo o jogo dele, foi infiltrado na máfia italiana, da parte pobre lá da Itália, enfim, onde rola toda a treta que a gente nunca viu. Na verdade, o cinema americano mostra a máfia nova-iorquina, né? A máfia italiana é muito difícil de assistir. E esse mostra a parte pobre da Itália, que é onde rola tudo. É uma Itália que você nunca viu. Mas o que eu ouvi falar, um amigo meu viu, ele disse que meio que desmistifica a máfia, né? Tira todo aquele glamour dela que a gente conhece, não é isso? Por tratar da parte pobre da Itália, né? Que a gente não conhece, a gente já conhece a parte bonita. Enfim, é do caralho, é do caralho. E é diferente mesmo, é estranho e guli. É um filme que pra muito vai ser demorado, vai ser arrastado. Categoria mais whatever que tem é mixagem de som. Só interessa ao Jurandir, eu acho. Eu gosto pra caraca disso, mas também do assunto. Mas é realmente... pro público geral fica meio, né, sem saber nunca o que mas que na parte edição de som tá concorrendo o Batman e o Homem de Ferro. Sim. Então, teoricamente, é uma categoria que os nerds se importam. Sim, né, sim. Mas é uma categoria que ninguém ouve, caralho, porque todo mundo com pipoca no cinema. Quem é que ouve? Quem é que ouve essa categoria? Ninguém ouve. Então, o legal é que os blockbusters são um playground perfeito pra esses caras de sound mixing, que eles têm que criar sons, inventar coisas novas, e tem muito som, tem muita coisa legal de se ouvir. O Wall-E não tá concorrendo também? Tá concorrendo. O Wall-E eu acho que é o que deveria ganhar, porque uma animação você tem que lembrar que não existe som. Ah, mas no filme convencional muitas também vezes, não existe sim. Som, porque quando tá todo mundo gritando, explodindo tudo, ele não capta nada. A maioria das vezes, né, os caras tiram todo o som e criam novos sons. Mas o Wall-E, cara, tem um documentário no DVD com o Ben Burtt, que é o mago do Star Wars, sound designer do Star Wars, que inventou tudo em questão de som, que é usado hoje em milhões de blockbusters. O cara, ele mergulhou na maneira antiga da Disney de fazer som, de recriar som com outros objetos, aquele negócio de Foley. Cara, realmente o Wall-E é um espetáculo sonoro, cara. É foda. Eu tô torcendo muito. Historicamente, a Academia é conhecida por dar pro mesmo filme mixagem de som e edição de som. É porque acredito eu que a Academia, assim como nós, não faça ideia de qual a diferença dessas duas categorias. Não. As categorias técnicas, a parte técnica, né, Forlani? Tem um grupo especializado da parte técnica. Não, a Dakota Fanning não pode votar em edição de som. Ué, mas é que vota quem entende, cacete. Tá aí a prova de que essa categoria é whatever pro público geral, né, cara? Senão... É só pra falar, poxa, é mesmo, né? Vamos prestar atenção na próxima vez. Mas, dizer que o Batman não vai ganhar nada, o Batman vai ganhar mixagem e edição de som. Olha aí. Mas o som do Batman é muito bom, principalmente aquele violoncelo esquizofrênico lá do filme. Mas isso entra na trilha sonora. Não necessariamente na trilha sonora. É claro que é. Não necessariamente na trilha sonora. Mas é. Não necessariamente. Animação, Bolt e Supercão, que parece o cachorro que a gente tem aqui em casa. Kung Fu Panda e Wall-E. É claro, né? Wall-E. Não é tão claro assim, não, viu? Ah, é, isso que eu ia falar. No Annie Awards, não ganhou nada. Wall-E. Foi tipo, passou batido. Wall-E. E, olha só, pega Bolt e Kung Fu Panda. São filmes de animação pra criançada, legal, divertido, você sai, ri, etc e tal. O Kung Fu Panda, ele teve um problema que foi o marketing agressivo antes do filme. Quase 2 anos antes, a gente via aquela porra daquele panda escroto na nossa cara. Isso me criou uma irritação gigante, cara. Eu não queria ver essa porra desse filme por causa disso. Uh-huh. Mas acabou que era. Acabei que fui obrigado a ver e gostei. O Bolt, ele é bom, mas Guilherme Briggs vai me odiar por isso. Não vejam dublado. Não, ué. Porque a dublagem do Bolt... Mas não tem o Guilherme Briggs. Não tem, mas de repente ele levanta a bandeira e tal. Não, não me odeio por isso, Guilherme Briggs, mas dublado é uma bosta. Mulher que faz a gata, eu não sei quem é, não me interessa saber. Você é, olha, é péssimo. Eu queria falar de Wall-E rapidinho, cara. Wall-E... Você tá com esse negócio do Wall-E? Você... Wall-E não é, cara, uma poesia. Ah, que... Então não vai ganhar nada, porque a gente tá falando de cinema. Mas é, olha só, mas é a poesia animada, mas é um bom filme pra qualquer idade. Cara, é um bom filme, mas olha só, existe um certo termômetro. Quando eu durmo no filme, alguma coisa está errada. E eu dormi em todas as vezes que eu vi o filme, cara. Mas o filme é excepcional, cara. Ah, eu acho que esse filme é super estimado. Aí, muito obrigado, Calpa, conta comigo. Olha aí, cara! Até que enfim, eu não queria falar nada, mas não. Cara, eu fui assistir depois de todo mundo falar, falando aquele filme. Meu. Quando o filme saiu, todo mundo disse que era obra de arte do planeta, né? Agora ninguém gosta mais. Eu continuo gostando, boto o Wall-E no pedestal. É porque parece que, cara, é 2001, sabe? Não é, cara, é só um filme legal sobre dois robôs que se amam, o que é impossível. Mas ele é um 2001, e eu dormi pra caramba no 2001, tu nem vê, você é genial. Efeitos visuais. Olha aí, sempre a categoria que os nerds estão interessados. Efeitos visuais são os efeitos especiais. Isso. Não é isso? O que significa o quê? Efeitos visuais, efeitos especiais. Eu não sei, cara. Eu tô querendo definir aqui. Você já falou efeitos visuais. Mas, uai, o visual pode ser uma parede pintada. Não, agora, sei lá, se mexe, vem pra cima de você, já é especial, cara. Tá falando de pós-produção, de computação gráfica, aquele barulho todo. Como o povo conhece como efeitos especiais. Exatamente, né? Efeito especial visual. Exato. Aí. Vale aí os candidatos. Batman, Homem de Ferro e o nosso amigo Brad Pitt velho. Brad Pitt velho e Kate Blanchett novinha. Isso. Já não fizeram isso no X-Men? Fizeram no X-Men, mas é um efeito especial impressionante ainda, é novo. Mas é só isso. Pela cara de passa dele, de velhinho. Qual é o que é melhor? É porque quando você fica com cara de velho, a maquiagem hoje realmente tá, né, já uma coisa... Você consegue ficar com cara de velho, né? Mas aí é maquiagem, né? Efeito aí visual... Que tá. Efeito visual não é maquiagem. Mas viu como você se... Aí, falou? Mas tem ele mochibinha que é CGI. O Brad Pitt velho pequenininho. Isso. O cara dele só tá baixinho e tal, tem isso. O grande efeito é esse. Mas eu consigo... Eu no filme reparei que aquela cabeça não era daquele corpo. Eu consegui ver isso. Não, lógico. Que me parece um efeito meio estranho. Ó. Eles aceleram o movimento das pernas do velho também. Então, deu pra assistir que não era. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas é muito real. Todas as cenas pra mim. É, tá aí, bem lembrado, porque o negócio de efeitos visuais, Cavaleiro das Trevas, quase tudo é feito ali, on set. A mão, meu... Os caras apenas fizeram um caminhão tombar no centro de Chicago. Porra, né? Cara, pô, isso é um efeito visual do caralho. É um efeito visual. Exatamente. É muito foda, né, cara? Eu acho que a tendência de Hollywood, na verdade, a tendência, não sei se para Hollywood, mas pra mim, a tendência é pra mim. Que não significa nada. Melhor música original. Melhor música original aí que eu reclamo é não ter o High School Musical, é complicado. Olha aí, olha aí. Eu gosto pra caralho do filme, eu me emocionei, acho que devia o filme todo em 12 canções, não tem nenhuma. O Slumdog Millionaire, que não é um musical, tem 2 de 3. Daí olha só. E o Wall-E tem uma música. We're coming down to the ground. Toca nos créditos. Pariu, cara. Aí é foda. É nessas indicações das músicas que tocam nos créditos. Eu fui ver O Lutador pra ver a tal música do Bruce Springsteen. Tem uma música que toca nos créditos do filme. É que nem Enya no Senhor dos Anéis. Enya no Senhor dos Anéis, créditos. Exatamente. É muito escroto isso, cara. Melhor trilha sonora. Veja você, Jovem Nerd, que Batman não está aí. Que absurdo. Então vamos torcer lá pra baixo pro som, porque o violoncelo vai entrar lá embaixo. Que absurdo, a trilha sonora do Batman espetacular, cara. O violoncelo lá subindo foi uma obra de gênio, porque eu ficava imaginando, meu Deus, será que o Coringa vai ter um tema convincente? Ou será que não vai ter tema? E pronto, o cara botou o maluco subindo aquele violoncelo até as alturas, que é exatamente o que é o Coringa, né? É o Coringa desse filme, né? O maluco do caralho indo até as últimas consequências, né? E aí nós temos como concorrente o Benjamin. É, sempre tem um filme nas indicadas da trilha sonora que não tem nenhuma outra categoria, só essa, o Defiance, que é aquele com o tal do James Bond aí. Tem Milk, Slumdog Millionaire e Wall-E. Wall-E, pelo amor de Deus. Que o Jovem Nerd quer. Wall-E, cara. Wall-E é um grande filme, merece ser premiado o máximo possível, cara. O Wall-E toca Louis Armstrong, né? Lavinia Rose. Coisa linda. Não, mas isso não entra como trilha sonora. Soundtrack é diferente de score. Score é trilha sonora original. É incidental, é, exato. Ah. Não é... Sonora então, original. Isso é bom dizer que as pessoas ficam confusas. Exato. Trilha sonora original, score. É isso aí. É só barulhinho, gente, não é voz. Viu? Vocês que estão ouvindo. Só barulhinho. É, deve ganhar o Quem Quer Ser o Milionário aí, que vai ganhar tudo mesmo isso. Melhor maquiagem. Aí tem o Muxibinha. Tem Benjamin, Batman e Hellboy 2, o Exército Dourado. Mas Hellboy 2 ou whatever, né, cara? Hellboy 2. Botar latex e pintar de vermelho, todo mundo faz hoje em dia, né? A maquiagem do nosso amigo Harvey Dent foi muito fraquíssima. Sim. Não, que fraquíssima. Como assim? Mas melhorou a geleia do Jack Nicholson só, né? Não, que Jack Nicholson tá louco? Será que é aí. Harvey Dent? Tommy Lee Jones. A maquiagem do Tommy Lee Jones era feita de Babalu, cara. A maquiagem ali do Harvey Dent, do Duas Caras, ela tinha computação gráfica também. Sim, mas isso não invalida nada. Não invalida a maquiagem? Tem maquiagem e tem computação gráfica. Usou recurso, não foi feita à mão. Mas não é só a maquiagem. Mas não tá escrito aqui, maquiagem feita à mão. Não tá escrito isso. É, não, e maquiagem... O curioso caso também não é feita à mão, tem muito computador. É. Batman ganha, isso aí o Batman tinha que ganhar. Batman. Não, vai Benjamin vai ganhar por causa da maquiagem no Brad Pitt, principalmente na Cate Blanchett, que tá fantástica, ela conseguiu ficar com 15 anos de idade. Mas então a maquiagem digital tá valendo. Mas o cara conseguiu, eles conseguiram no Batman fazer com que Heath Ledger ficasse apavorante, um cara que era um rostinho mimado. Maurício, um rostinho aí. Maurício, se tu pegar 10 coisas que eu odeio em você, você não vê outra coisa se não for o Heath Ledger. Será que os olhos pretos do Batman contam com maquiagem? É a maquiagem feita à mão, não é? E a voz dele tinha que entrar em efeito sonoro. Figurino, exato. Figurino. Temos aí Austrália. Que filme é esse? Austrália. O filme do Baz Luhrmann, o diretor do Moulin Rouge. Whatever. Baz Luhrmann, não. Whatever, nada. Baz Luhrmann... Cabe aqui lembrar que Baz Luhrmann dirigiu os clipes do ABBA. Oh. O bacana da filmografia do cara é que ele é um milk rustido. Os filmes dele eram totalmente exageradaço. Que é o Romeu e Julieta. O cara deu um peitaço no Romeu e Julieta. Fez aquela bichice do caralho. Moulin Rouge também é exageradona. Aquelas bibas de salão de beleza que deu certo no cinema. O cara é fantástico. Ele resolveu fazer um filme sério, que é o Austrália. Ele resolveu fazer um filme sério. Ele resolveu fazer toda a história da Austrália em 3 horas. O filme é um saco. E o vento levou com o Mágico de Oz. Mas é o quê? A história dos presidiários que foram da Inglaterra pra Austrália, é isso? Isso, acabou o filme, viu? Tu falou em 3 segundos. O cara contou em 3 horas. O cara fez isso em 3 horas. Fora ele, nós temos o caso do Benjamin, a duquesa, Milk, que a gente acabou de ver. Eu achei bom o figurino, assim. Não é nada espetacular, porque não. Você pegar um figurino de uma época, sei lá, década de 60, de 70, e refazer as roupas, já tem aí nada. Mas é um trabalho, é muito bem feito. Aí é um trabalho de pesquisa, não é de... Não, mas porra, mas você tem que colocar todo mundo naquela época. É difícil, é um trabalhão. É, cara, é difícil você fazer um figurino de Star Wars, Senhor dos Anéis. Porra. Você tem que tirar o negócio do nada, não existe. É mole fazer quando representa uma determinada época. Não o curioso caso que representa 80, a passagem de 80 anos. Aí isso, aí eu dou crédito pro Jurandir. Tá bom. Foi bom ter chamado ele. O filme mostra várias épocas, então o trabalho de pesquisa, o prêmio de figurino devia ser pesquisa. Pesquisa. O trabalho de pesquisa foi muito bem feito. Desenho, costura, foda-se. Revolutionary Road. Não faço ideia do que é. Um sonho. Bom figurino, mas não pra ganhar. Tem filmes que já são indicados não pra ganhar, né? Ah, cara, tem que ter cinco, né? Austrália, por exemplo. A única indicação dele. O filme custou 150 milhões, faturou 50. 150? Mas deve ter sido, sei lá, subsidiado pelo governo australiano. Vamos contar a nossa história de que nosso país pegue fogo, né, cara? Sem camada de ozônio. Direção de arte. O que é direção de arte, Jurandir? É toda aquela coisa bonita que você vê na tela. Toda aquela poesia. Não, ok, obrigado. Forlani, o que é direção de arte? Não tá errado isso que o Jurandir falando. Muito obrigado. É, até mesmo a fonte que eles vão usar na abertura nem tá na direção de arte, tudo isso. Então realmente é aquela coisa bonita que... bonita ou feia, né, cara? É bela, incrível. O Tim Burton é conhecido por ganhar nessa categoria em praticamente todos os seus filmes, quando ele é indicado, porque ele consegue colocar aquela ambientação espetacular que só ele consegue, entendeu? O Tim Burton vem da arte, né? Ele era artista da... Não. O Tim Burton vem de um hospício, cara. Vem do funeral, todo mundo. A gente tá concorrendo à Troca com a nossa amiga... Angelina Jolie. Esse filme dela é um saquinho, a Troca. É um saquinho? Eu fui ver, mas é chato. Nudez, alguma coisa? Não. Batom vermelho, só isso. É o máximo de sensualidade que tem no filme. A história é história de sequestro infantil. Sim. É uma história pesada, mas... Dirigido pelo Clint, né? Gosto do fato da história em si. História absurda, é interessante e é legal de se ver. Agora, o filme, a Angelina Jolie é um porre, ela precisa nascer 20 vezes, ela precisa ter 45 filhos mais, pra ser atriz, sei lá. É, ela não é uma atriz que consegue levar essa carga dramática. Você não tem pena da mãe. Não tem. Mas ela já ganhou um Oscar por estar no hospício. Garoto interrompida. Isso. Ah, mas aí tinha o Coppola ali atrás, né, cara? Não me venha falar que era filha dele, porque não era. Tem o Benjamin, tem Batman aí de... Ó. E não, peraí. Tem Batman? Tem Batman. Eu tô vendo em outra categoria aqui. Tem Batman. Que isso? É, tem categorias que são copy-paste do caralho. É, tô vendo aqui. É, praticamente. Mas o Benjamin é fantástico, a direção de arte espetacular, a passagem de época, aquela parte da guerra. Eu não vi o filme ainda. Aqui. Vamos se limitar a dizer, é um trabalho de pesquisa sensacional. Melhor edição. Edição é uma arte. É nóis. Olha, edição quem é faz podcast. Exato. Quem faz podcast. Quem faz qualquer coisa. Ou qualquer que coisa. Que manipule a realidade de alguma forma. Que ela pode transformar a parada insuportável ou num clássico. Nós tivemos nerdcasts insuportáveis na gravação e que na hora de editar eles foram programas ultra elogiados. A galera, puta, muito foda e tal. Jurandir, Maurício, pode ir, né? A edição é que salva. Devia ser a principal categoria do Oscar. Até melhor do que melhor filme. Temos aí Benjamin, que saco, mais uma vez. Temos Dark Knight, vamos torcer. Frost Nixon. É o filme da entrevista, né? Famosa. Milk e o Indiano Milionário. Indiano Milionário. Eu vou levar uma surra do pessoal aí que adora o Batman. Mas eu diria que Batman tem até uma hora e meia uma edição fenomenal e todos os Oscars para a edição. Agora depois, quando vai aquele lance do barco, eu acho que, tipo, retorna. E começa a ficar meio sacal. É, eu concordo com você, sabia? O negócio do barco era uma coisa, assim, necessária pra onde estava andando a história, né? Não, sem dúvida, em uma das melhores cenas, que é aquela cena onde ele fica de ponta cabeça e a câmera vira e mostra o mundo dele girado. Demais, as metáforas ali, enfim, simbólicas. Agora, eu acho que perde esse ritmo e dá um puta, não precisava dar essa parada, entendeu? Entendi. Ali eu pude respirar, eu queria ficar sem respiração, eu queria morrer vendo o filme. Eu tô muito puto com Quem Quer Ser o Milionário. Por quê? Ele vai ganhar essa categoria, mas eu só vou dizer o motivo justamente quando for o melhor filme lá, porque é difícil de engolir. Como o Milk foi um dos poucos filmes que eu vi, eu vou dizer que eu não gostei da edição dele. Eu achei whatever pra caralho pra estar tá concorrendo ao Oscar. Ele tá aí enchendo posição. Eu vou dizer que eu dormi na primeira meia hora, porque a edição é aquele fator. A edição do Kame depois de ler não é muito boa. Porra, tá aí, cara. Jurandir tá impressionando. Kame depois de ler, tem uma edição fantástica. Indiana Jones, podia estar aí, né? Ele tá no Framboesa. Ah, claro que ele tá, né, cara? É. Melhor fotografia. Aí é a mesma coisa lá, art direction, fotografia, tá tudo parecido. Benjamin ganhou também. Depois de um certo nível aqui da lista, é tudo igual, né? É só... parecido, bem parecido. Ô, Borbos, você saberia explicar por que que o Benjamin Button, que é um filme que todo mundo tá falando que é super, é legal, mas é super normal, por que que está concorrendo a 13 Oscars? Sim, eu dormi, né? Eu não posso dizer muita coisa sobre esse filme. Até o Jon Stewart sacaneou essa semana. Ele falou assim: ah, concorrendo a 13 Oscars, o curioso caso de Benjamin. É, exatamente. Sensacional aqui. Exatamente. Forlani, você viu 13 Oscars no Benjamin Button? Eu não assisti ainda o caso do Benjamin Button. Eu tenho um filho pequeno, então filmes maiores de 2 horas. Colocou a desculpa no filho, é mais difícil. Cara, eu não me surpreenderia se o Benjamin Button saísse, apesar das 3 indicações, saísse de mãos vazias, cara. Tem o Slumdog Millionaire, que ele é tão forte quanto em várias categorias principais, e nas partes técnicas, o Batman, ele tem chance de levar todas elas também, né? Assim, os dois estão no mesmo nível. A parte técnica do Batman, ela serve muito para dar ritmo ao filme. No Benjamin é muito sempre arrastado, né? Sempre devagar, então talvez é Batman realmente ganha praticamente todas as categorias técnicas aí. Antes da gente falar dos prêmios principais, vamos fazer um pequeno jabá para os nossos amigos. É, porque se a gente deixar para o final, o pessoal desliga o programa antes, né? Não. Tem que ouvir. Estou querendo falar de Maurício Saldanha, que tem um site que eu adoro, que é o Cabine Celular. Inclusive, foi ideia nossa, numa conversa de porra, de fazer um site. Olha só, o Maurício, ele vai ao cinema e ele vê um filme, e aí quando entra nos créditos, ele liga o celular na cara feia dele e fala. E é maneiro ver a variação, né? Porque às vezes ele tá com uma barba gigante, Moisés, às vezes tá babyface, né, cara? E aí ele fala o que ele achou do filme, né? Exato. No momento em que ele acabou de ver o filme. Começar a me filmar de costas, olha lá. Você pode se filmar saindo do cinema e resmungando, né, cara? Não vou ver um filme sem ouvir a crítica do Maurício Saldanha, eu adoro. É divertido, só você clica lá, você pode fazer o seu vídeo também, não pode? Pode. Então é maneiríssimo, legal. Vai lá. Marcelo Forlani, Omelete TV, é produzido para a galera da Enxame. Exato. Terças e sextas. É porque normalmente são dois, né, parte A e B, né, 1 e 2. Parte A e B. Eu assisto o Omelete TV. É um espetáculo isso? Eu comento nos balãozinhos, inclusive, vários. Muitos anônimos. E o Omelete vai lançar aí um livro de cinema, um almanac de cinema, né? Almanac do Omelete. Do Omelete. Receitas. Receita de como ficar acordado, cara. Foi animal pra conseguir terminar isso aqui a tempo. Pô, que maneiro. O Érico, o Hessel e eu, a gente ficou aí escrevendo o livro um tempão com curiosidades, história do cinema. Tá saindo agora, acho que abril ou maio, a data ainda não tá certa. Tá lá na editora, né, de ouro. Olha só! Olha, seu Marcelo Fora. Vai ter audiobook, não? Porra. Ah, só se o Jurandir emprestar a voz dele pra gente. Bob Judão dispensa apresentações, né, nosso querido irmão. Bob, você tem alguma novidade pra contar? Eu tô pensando em novidades, cara, tá foda, mas beleza. Tu não comprou nada novo no Dio Extreme? Qualquer coisa, cara. Cinema com Rapadura, alguma novidade de vocês? A gente lançou recentemente o miniview.com.br, onde você... Ah, é verdade, cara! Você posta pequenas opiniões, até 50 palavras, de todos os filmes que estão passando nos cinemas, estão passando na televisão e etc, etc. É uma maneira desgraçada de escrever um review, cara, porque 50 palavras, né? Pô, maneiro. Pouco, né? Assim, tem gente que é conciso demais, por exemplo, no Batman, tem assim, obra-prima. Tem alguém que escreve primeiro? Primeiro, cara, isso é uma das maiores babaquices que existe na internet. Porra, né? Não é, cara? Que pariu, cara. Que é uma pariu. Praga essa porra. Eles não estão falando do miniview, só pra explicar. Que a edição pode transformar nisso, viu? Vamos transformar nisso? Vamos, tá de sacanagem. Então, vai lá. A gente lançou recentemente o miniview.com.br, onde você posta pequenas opiniões, até 50 palavras, de todos os filmes que estão passando nos cinemas, estão passando na televisão e etc, etc. Cara, isso é uma das maiores babaquices que existe na internet, né, cara? Vai criar intrigas. Mas o mini view é uma ideia legal, porque, cara, é uma espécie de wiki de reviews de pessoas que, whatever. Não, eu acho que viu uma ideia sensacional de vocês, cara. Se vocês não quiserem ler, por exemplo, as críticas gigantes do Cinema com Rapadura, do Omelete, do Judão, uhum, ou não quer ver o vídeo do Maurício, você vê o... Porra, peraí, o vídeo do Maurício tem 5 minutos no máximo, cara. Deixa ver o vídeo do cara. Essa categoria de roteiro adaptado é onde a gente mostra quem é que lê, né? Porque é tudo roteiro de alguma coisa que foi publicada. Eu sempre tento me propor a ler os filmes que foram, mas as editoras nenhuma pegam os direitos e lançam. Foi o caso aí de O Leitor, que lançou muito próximo ao filme. Eu tô até lendo pra ver se eu leio antes de ver o filme, mas já estreou. E o Revolutionary Road também, que eu li e não foi nem indicado. O curioso, o Slumdog Millionaire não chegou ainda. Alô, por favor, editoras, vamos lá. E o curioso caso de Benjamin, eu consegui agora, chegou essa semana, que veio num conto do Fitzgerald ali, numa reunião de contos dele, só que não tem nada a ver com o filme. Absolutamente, enfim, exatamente. Essa indicação é a que foi que eu menos entendi, sei lá, porque a história original é bem mais... Né? Mas é a história de também o cara que nasce velho e vai ficando novo, é a mesma coisa? A única coisa, a única nasce, coisa. Ele tipo, nasce fumando, ele já nasce velho, velho. Ah, tá. Agora, será que no melhor roteiro adaptado não deveria ter Marley e eu? Exatamente. Marley e eu. Nossa, cara, foi uma surpresa, Marley. Na boa, cara. Eu fui... Chorou? Chorou. Pala, cara, chorou. Quem tem cachorro chora, cara. Não, quem tem cachorro chora, cara. Não tem como não chorar, cara. É demais. Quem já foi cachorro chora também. Não, e é uma choradeira aggressive, né, cara? É aquela... Você chora com força, cara. Com força. Fazia tempo que eu não chorava, cara. Foi espetacular. Filme super, super gostoso de ver, cara. Adorei. Mas não é um filme pra concorrer, você acha? Não sei. Você leu o livro? Eu li. É bem adaptado? Não é totalmente fiel. O cachorro não morre no final. É complicado você adaptar um livro, né? Tem como você ser 100% fiel. Mas é uma boa adaptação? É uma boa adaptação. Não, eu acho que tem que ser fiel à alma do negócio, que o curioso caso não é no caso. É isso aí. O curioso caso não é no caso. Então, sei lá. O Frost Nixon vai ganhar. Sim. Eu fico com dúvida. Adaptação do dúvida. Dúvida do quê? Melhor roteiro original. Com licença, o Wall-E. Ah, sempre que tiver o Wall-E, o Jovem Nerd tá dentro da bandeira do Wall-E. Não, mas, cara, o Wall-E, por favor, o Wall-E. É uma poesia, cara. Tá ótimo. Eu gosto muito do Milk, mas eu também votaria no Wall-E. Por que a categoria de atriz, coadjuvante e whatever não vai lá pro topo, embaixo de melhor filme? Porque ainda existe um machismo no mundo. Ou será porque os homens são muito melhores atores que as mulheres? Não, vai de novo fazer um comentário machista, engraçaralho pras mulheres que não entendem de sarcasmo, acharam que você é um machista de coisa. Olha só, para com isso. Não, mas o mais engraçado é atriz em a supporting role, é atriz num papel suportável. Olha, mulheres, é piada isso. Que escroto, cara. Então vamos lá, atriz coadjuvante. Amy Adams no Dúvida. Não, Penélope Cruz, eu já elimino direto. Puta, Penélope Cruz. Não. Ganhou já Penélope Cruz. Ela falando em espanhol ou em inglês? Inglês é impossível. Ai, cara, Penélope Cruz é muito ruim. Vocês estão brincando comigo, cara. Não, mas às vezes ela pode surpreender em um papel, né? Olha, eu vou votar, não faz diferença nenhuma pra ninguém, mas eu vou votar na Marisa Tomei no The Wrestler, ou cara, O Lutador. Uma salva de palmas pra Marisa Tomei, em O Lutador. Ela tem 42 anos. Parabéns. Ela continua muito tesão, gostosa. É um tesão. Se tu quer ver ela tesuda, vai ver antes que o diabo saiba que você está morto, que ela aparece realmente. É porque no Lutador ela faz o papel de uma stripper. Decadente, isso. Mas tá, né? Acabada. Mas gostosa ainda. É o camarão. O que é o camarão? Tira a cabeça e, né, fica com o rabo. Eu só não daria pra Marisa Tomei, que eu tenho o bode dela. Fiz uma entrevista com ela do filme aquele The Guru. Ah. Ela foi uma das entrevistadas mais chatas que eu já peguei. É mesmo? Bode gigante dela e do Ben Kingsley. Esse é um... Ai, que excelente. Eu fico com a Penélope Cruz, vai ganhar por Vicky Cristina Barcelona. Javier Bardem vai entregar o Oscar, porque ele ganhou ano passado. Ele que entrega o de coadjuvante. Ele vai dar pra namorada dele. Então vai ser tudo em... Não, mas tu é sensacionalista, hein, Jurandir? Ai, cara, ninguém merece essa... periquito infernal. É. Melhor ator coadjuvante. Ator coadjuvante nem precisa, né? Fala o Heath Ledger, vamos pra próxima. É Heath Ledger e pronto. Olha, mas ele está concorrendo com Robert Downey Jr. Olha, é, Felipe sempre Robert. Podia estar até a Meryl Streep aqui, que ela que ganha todas as coisas de atriz. Se ela tivesse como ator aqui, ela não ia ganhar do mesmo jeito, cara. Esse Josh Brolin. Cara, não, Josh, não. Josh Brolin, cara, é o irmão mais velho no Goonies, cara. What? Exatamente, Josh Brolin é o irmão da bandana vermelha lá no Goonies. Peraí. Meu. Cara, o cara tá irreconhecível. Tá velho, né? Os tempos passam. Que merda, cara. Ele que fez o George Bush, né, no filme, no W. Nossa. Caraca, o tempo é inexorável, cara. E ele tá no Knockout Forward Man também, né? Do ano passado. Aonde? Ele é o carinha do outro. É, e pra quem não sabe, ele é sobrinho da Shirley MacLaine. Surpreendente. Já valeu alguma coisa esse Nerdcast. No Milk, ele faz o papel do... Daniel White. Que é eleito junto. Sim, sim. Um ótimo papel, cara. Inclusive... Ah, melhor. Peraí. Mas é isso. Isso. Mas é história. O Benjamin Lannister, Fanny Helm também é foda. Melhor atriz. Mas ninguém apostou em nada, cara, no ator com a Ju. Não, é Heath Ledger, cara. Heath Ledger, quem é outra, né, cara? Quem é que vai ter coragem de falar outro aqui? É, exatamente. Qualquer um desses que estão concorrendo tem chance de ganhar alguma outra vez, né, cara? Então, é, né? É. Como curiosidade, né, coincidência ou não, ele foi indicado ao Oscar exatamente um ano depois do dia da morte dele. Nossa. É, cara, sinistro, né? Então, uma coisa cabalística. Ou não, né? Melhor atriz. Anne Hathaway, Angelina Jolie. Não, never. Melissa Léo. Meryl Streep vai ganhar. 30, não, foi indicada já 20 e tantas vezes, eu acho impressionante, todo ano. Quem vai ganhar? A Kate Winslet, tipo, o leitor. Ah, não, eu quero que ela não ganhe pra ela fazer cara de c*** de novo. Essa coisa do Oscar ser a última premiação mais badalada, abadalada de todas, é a última. Não é um saco isso, meio óbvio. A Kate Winslet ganhou todos os prêmios, daí tipo, vai ser a Kate Winslet. Não é um saco isso? É, mas... tem que ganhar, né? É um saco o Heath Ledger vai ganhar, né? E... ah, não, mas ele é o Coringa. Não é um saco. A Kate Winslet aparece pelada o filme todo aí. Olha, leitor. Só. Essa mesmo, né? A Kate Winslet tá concorrendo pelo leitor, ela ganhou o Globo de Ouro por essa interpretação como atriz coadjuvante. Esse papel que ela tá fazendo no leitor é um papel muito mais de atriz coadjuvante do que de atriz principal. Ela é a atriz principal no Apenas um Sonho, que é o outro Globo de Ouro que ela ganhou esse ano. E, na minha opinião, é um filme que ela deveria estar sendo indicada. Porém, no O Oscar leitor, decidiu ignorar, né? O Foi Apenas um Sonho. Exato. E mais uma vez, colocar lá o tema do da Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto no meio e essa é a brincadeira toda. Não sei se vocês já assistiram o Extras, a série do Rick Gervais. Tem uma brincadeira que ele faz no episódio que ela aparece. Ela fala, né, que pra ganhar um Oscar ela vai fazer um filme de Holocausto. O filme que estão gravando nesse episódio é um filme de Holocausto, que é uma puta de uma brincadeira, uma tiração de sarro com a academia, que tá virando realidade, né? Tanto é que quando ele subiu no Globo de Ouro pra se é um outro filme, ele tirou esse pelo com a cara da Kate Winslet. Melhor ator. Melhor ator só tem uma escolha. É, cara. Mickey Rourke, não aceito que alguém fale qualquer outra coisa. Impressionante. O Brad Pitt, eu acho que nunca vai ganhar o Oscar, né? Toda vez que ele faz um papel bom, ele sempre tá competindo com caras que também são muito bons. Calma, né? Mas tem que abrir um parênteses aqui. Cara, pra falar de O Lutador. Mickey Rourke ganhou o Globo de Ouro já. Já. Muito merecido. E deve ganhar o Oscar. Deve, must. Porque, cara, na boa, eu arrisco dizer que é o melhor filme deprê que eu já vi na vida. O Lutador. É um filme deprê pra caralho. É um filme deprê, mas ele é tão foda, cara. Você sente. Sabe o que é bom? Porque você pode ver como é ser deprê, ter uma vida desgraçada, sem viver essa vida desgraçada. Exatamente. É uma vantagem foda, né, cara? Porque, cara, olha, eu digo a todos: vão ver O Lutador. Prepara-me, deprê. Deprê, mas não é pra chorar, não. Você não vai ficar é só deprê. Vai sair da sala calado, depois você começa a comentar calmamente, exato. Sabe? Exato. Não existe uma euforia no final, né? Exato. Você sai meio porra. Eu posso te dizer uma coisa? Eu esperava mais de O Lutador, né? Que isso. Porque é dirigido pelo Darren Aronofsky, né? Que é fantástico o diretor. E eu não sei, cara. Eu acho que filmaram o Mickey. Eu acho que ele não interpretou, né? Eles filmaram ele como ele é na vida dele. Mas então, isso que é. Porra, mais deprê do que isso não tem, cara. Isso que é o perfeito, cara. Com o Rock Balboa da Luta Livre, entendeu? É a versão desgraçada do Rock Balboa, exato, cara. Com certeza. É a versão que não deu a volta por cima, cara. Exatamente. A vida bateu nele, ele caiu e se entregou. É diferente do Rock Balboa, cara. Pô, cara, exatamente, é. Não, vale pela honestidade, pela reality show. É um reality show filmado. Isso. Entendeu? É. E acho que vale por isso, pela essa franqueza. É diferente, me veio diferente também. Eu vi todos os três filmes, o Fonte da Vida, Pi e o Requiem, são do caralho, outro ritmo. O Lutador é totalmente diferente, qualquer outro filme que esse cara fez. Mas vale pelo Mickey Rourke, que eu sou fã desde o choro dele lá no Coração Satânico. Esse cara é foda e merece ganhar. Cara, na boa, você sente agonia pelo cara. Ele anda. Não, você sente aquela pessoa querendo sair daquela máscara, né? Porque ele tá uma máscara. Exato. E tu sente, cara, aquela coisa dentro ali, é foda. E até no jeito dele andar, dele respirar, ele vai se arrastando. Eu achei bom o filme, cara. Não, é um filmaço. O Darren, ele filma mais as costas do Mickey Rourke, né? Ele sempre tá de costas, né, cara? É, ele vai andando de costas muito. É porque é como se ele estivesse carregando um peso, Jurandir. Exato. Exato. Olha a poesia, olha a poesia. Isso é poesia. Olha a Viva Yes. Poesia, o Mickey Rourke ensanguentado pulando na nuvem farpada, cara. Silêncio das Costas também pra mostrar que a vida é um ringue, entendeu? Ele tá sempre em direção ao ringue. Sim, olha essa coisa. Eu já acho que é porque o Mickey Rourke é feio pra caralho e ele tava com medo. O Rubens Evald vai adorar ela. É um monstro. Melhor diretor. Martin Scorsese, sempre. Martin Scorsese. Viu como o Oscar é chato? Olha quanto demora pra chegar. Começa a chegar alguma coisa realmente importante. Né? Melhor diretor / filme, é isso? É mais ou menos isso, né? Porque todos os diretores estão com seus filmes classificados entre os melhores filmes. Exato, né? Uma coisa que não acontece sempre. Benjamin não ganha nenhum dos dois? Dirigido pelo David Fincher, né, no caso? Sim, mas vai ou não vai? Eu acho que não. Você acha que vai o milionário? Quem quer ser milionário, então? Sim. Grande favorito. Acho que o favorito aí é o Danny Boyle e o quem quer ser milionário mesmo. Mas o Fincher também não seria uma injustiça, né? O cara tá merecendo já há um tempinho aí. Assim, é um filme bom, mas... E aí, sei lá, será que o que quer ser um milionário não é melhor? Essa aqui é a questão aí que, não sei, talvez seja a hora do Danny Boyle também. Eu acho que se o Oscar, nós estamos falando desde o começo que o Oscar é uma coisa bem comercial, acho que o Danny Boyle ganha, não tem cara mais pop comercial que esse cara, entendeu? E acho que o curioso caso não tem nada de pop, a não ser o Brad Pitt tá nele. Vou te dizer uma coisa, quem quer ser um milionário nada mais é do que um Cidade de Deus falado em inglês. Se o Cidade de Deus fosse falado em Jurandir, inglês... Jurandir, só um pouquinho. Eu vou ser obrigado a te interromper, porque isso me enche o saco. Porque se um cara lá na Polônia escreveu isso e todo mundo tá dizendo que é o Cidade de Deus. Se tu for analisar, a filmografia do Danny Boyle, tu vai ver que esse cara namora a Índia e a favela há muitos anos. Mas não me interessa. Eu tô falando do quem quer ser o milionário. Não. Isso é por alguém escreveu, é o Cidade de Deus indiano. Todo mundo Maurício, tá falando. Maurício, seguir galinha é o quê? É seguir galinha. Nada mais cidade do que seguir Deus, galinha. Mas Cidade de Deus é uma referência mundial em cinema. Tu sabe disso. Ele, não, tá, mas Jurandir, tu tá resumindo Cidade de Deus a um filme de seguir galinha. Você que resumiu agora. Eu só tô dizendo que quem quer ser tu tá resumindo em comparar a porra do nada mais Cidade de Deus. Até o estilo de edição do quem quer ser o milionário é idêntico ao do Cidade de Deus. Diga e repito, se o Cidade de Deus fosse falado todo em inglês, seria o filme que mais ganhou o Oscar de todos, hein? Olha aí. Só não foi porque ele foi todo em brasileiro e tudo mais, e o cara não gosta de ler legenda. Brasileiro. Nesse filme do milionário aí, indiano milionário, ele segue galinha, que nem o Cidade de Deus mesmo? Parece, a parte da favela, as crianças, que nem o Acerola e o meninozinho. Jurandir, no Indiana Jones aparece galinha, Jurandir. Então o Indiana Jones é a Cidade de Deus? Tá bom, então Fuga das Galinhas foi o que inspirou a Cidade de Deus. Exatamente. Eu acho o seguinte, que tem um erro grave aí, porque na Índia ninguém segue galinha, você segue os ratos. Estão indo beber leite naquela tigela gigante que todo mundo sabe que existe. Tigela gigante. Então colocaram a galinha pra fazer referência à Cidade de Deus, velho. Seria interessante se eles seguissem um Mohinder. Eu não quero dizer que O Quem Quer Ser Milionário não é um filme bom. Ele é excepcional. Danny Boyle dirigiu de uma forma brilhante também. E tava na hora dele ganhar um prêmio de reconhecimento mesmo. Só que eu não engulo isso do Cidade de Deus, que é uma obra-prima não ter sido reconhecido em premiações grandes como o Globo de Ouro e o Oscar. Porque mundialmente, com certeza, todos esses diretores, Ron Howard, Danny Boyle, David Fincher, todos viram Cidade de Deus e sabem que é uma obra de arte. Só pra avisar, o Oscar acontece no domingo, dia... 22 de fevereiro agora. Carnaval. Vai estar no meio da loucura e Oscar rolando. Explode coração. É só na TNT, hein? Porque na Globo... Na Globo não vai estar passando Escola de Samba. É verdade. Não vai ter na então, SBT, só TV a cabo. Nem nada. É só TV a cabo? Então o Oscar só vai ter na TNT. E é isso, né? Alguém aí de vocês vai fazer aqueles acompanhamentos online, ao vivo? Eu vou fazer. Orbs, então, Oscar ao vivo no Judão. Exato. Né? Bem mais divertido, né, do que na TV só. Tem o live blogging, tipo, vai ficar comentando, o pessoal participa também. É engraçado, a gente fez um Globo de Ouro, deu certo e vamos começar. Pô, excelente. Excelente, estaremos lá. Muito bem. Ou não. Eu estarei na avenida, enchendo a cara. Olha que tu vai ficar cego, filha da p***. Vai perder um olho, vai perder um olho. A gente vai ser visto correndo atrás de galinha. Ai, que é isso? Eu vou levar uma surra da mulher agora. Framboesa de Ouro, os piores filmes de 2008. Vamos à lista rapidamente. Não vamos à lista, vamos direto ao ponto. Pior ator, Al Pacino, por 80 minutos e As Duas Faces da Lei. E eu coloco aqui, junto, Robert De Niro, o que que esses filhas da... estão pensando, cara. Porque eles têm uma responsabilidade. Cara, eu cresci vendo os filmes desses caras e adorando eles e endeusando esses dois. Yeah. E eles viraram uns velhos senis idiotas, cara. Que não dão mais valor ao trabalho deles, cara. O que eles estão fazendo? Né? Eu fui ver As Duas Faces da Lei com todas as esperanças do mundo. Eu sou mega fã dos dois. Pra mim é frustrante pra caralho. Eu inventei um filme na minha cabeça que tem os dois. E é muito foda, é de máfia, inclusive.